gira pra caralho. Diz que pra sair tem que ir depois de mil reais. Depois da vagabundo paga mais. Ela gosta assim, ao dia os loucos corre atrás. A noite é só e ela gira pra caralho. Diz que pra sair tem que ir depois de mil reais. Depois da vagabundo paga mais. Ela gosta assim, ao dia os loucos corre atrás. A noite é só. Ela cheira pra caralho. Ela é piriguete, é Patrícia do lado de lá no internet. Maloqueiro quer pagar, ela cheira pra caralho. Rainha da net, só malícia pra quem se enganar não se esquece. Ela nunca vai te amar, ela cheira pra caralho. Vários e várias noites em claro, baladas que tu vejo. Ela apaixonada, louca de amor e pulou. Ela que escolhe o que ela pode, independente da cor. Não é pelo nome, se pelo corre, seja como for. Ela vai embora pra distante do crime, mas morrendo de saudade do crime. E ela pensa que está livre do crime, mas não sabe que ela mesma é o crime. Paga mais, e ela gosta assim, ao dia os loucos corre atrás. A noite é só, ela cheira pra caralho. Ela é sucesso, só o ouro que louco no morro por esse corpo é capaz de matar. Ela cheira pra caralho. Ela é o inverso dos outros que amam com muito ou com pouco. Ela nunca soube amar. Ela cheira pra caralho. Ela é sucesso, só o ouro que louco no morro por esse corpo é capaz de matar. Ela cheira pra caralho. Ela é o inverso dos outros que amam com muito ou com pouco. Ela cheira pra caralho. Papai tem Honda Civic, Hilux e jet ski. Me diz o que quer aqui, esquema aqui, né, parque. Quantos vi cair que a massa queimou, virou crack. Só esquerana, química, mandrake, vende é destaque. A noite chegou antes das seis, ela ligou. Disse que hoje demorou, vai colar no morro antes do sol se for. Conheço várias fitas que não tem valor. Conheço paixão que o dinheiro comprou. Sei que ela não sabe, não sabe que eu sei que... Ela cheira pra caralho. Paga mais, e ela gosta assim, ao dia os loucos corre atrás. A noite é só, ela cheira pra caralho.